tá ligado, né, mano? Periferia é periferia em qualquer lugar. Mais uma vez, é DJ Dre, mandando a real pra você. E aí, Negredo, tudo certo? Firmeza? É, mano, aí, vai um recado pros mano alterado aí, se liga aí. Barato é sério, mano. Então, mano alterado, escuta aqui, senta aí. Não tô brincando, eu falo sério, cê tem que ouvir. Cê tá ligado, o bairro tá embaçado, mas além da rua, maluco nunca foi andar trepado. Tome cuidado com quem você anda, pois poucos te ajudam e muitos querem te desandar, te ferrar, te botar pra cidade do pé junto. Então escolhe o seu caminho, segue seu rumo. A vida tá aí, te mandando a real, a escolha é certa. Ser um bom malandro ou mais um paga-pau. Se dá mal, escolha fatal. Cair na noia, na depressão, mais ou na prisão, ou lacrado no caixão. Ho, ho, ho, não se altere, tente entender. Ser um bom malandro é saber viver. Ser um preto tipo A, não vai desandar. Leve a vida numa boa, não deixe ela te levar. Fique ligado, tome cuidado. Esse é o recado pros mano alterado.